ラゴンボールスーパー。 さあ存分に暴れるのです、最強の戦士アニラーザ。 誕生する究極の合体戦士、迎え撃つは究極の合体技。この後すぐ。 O destino do universo está dependente do resultado do Torneio do Poder. Atualmente, só 3 universos estão em competição. Os guerreiros do universo 3 meteram-se no caminho da equipa do Son Goku. Shukai! Banchia! Polarator! Fundi! Os 3 guerreiros fundiram-se para formar o Koshi Arator e lançar um ataque, mas... Yeah! Ah! O meu pai e Vegeta criaram esta oportunidade e eu não posso desperdiçá-la! Este é o meu poder na sua força máxima! Ah! Graças ao esforço de Son Gohan, dava a sensação de que tinha um ganho, mas... Eu tinha esperança de não ter de recorrer a isto. Hã? Mas não me dão outra opção. Eu vou fazer-vos cair desta arena, nem que isso me custe a vida! Eu vou mostrar-vos a mais potente e derradeira técnica secreta do Universo 3! Guerra total! A grande fusão quádrupla contra o ataque alarga a escala do Universo 7. Parece que eles estão a tramar alguma coisa. Eles não sabem quando devem desistir. Vocês vão arrepender-se tanto de terem gozado comigo! O que é que eles irão fazer a seguir? Yeah! Ele está a ficar absurdamente grande. Mas não é grande coisa. Sinto uma animosidade fora do normal. Zoe, tu não achas que também devíamos lutar? Sim. Isto é verdadeiramente impressionante. Eu estou ansioso para assistir a este espetáculo, a luta entre o Son Goku e a sua equipa contra ele. Nunca me tinha passado pela cabeça que o Universo 3 tivesse um trunfo destes escondido. Uau, que grande! E parece muito forte! É incrível! Muito bem, Dr. Paparoni. Isto vai além da nossa imaginação. O Mosco diz que isto vai resultar, que a vitória vai ser nossa. Temos aqui uma estratégia de sobrevivência sem paralelo. Agora liberta toda a tua raiva, grande guerreiro Anilaza! Mas quem é este tipo? Ele só se tornou gigantesco. É só para se exibir, claro. Aquele monstro que está ali também está a ver se nos ataca, é? Eu é que vou confirmar se a tua força é real. Quero mesmo ver se és assim tão forte. Toma lá! Ataque o Big Bang! Não. Mas o quê? Vem aí! Ele aumentou bastante a força e a velocidade! Isso não é nada bom! Não admira que o pessoal do Universo 3 tenha guardado esta técnica secreta até ao fim. Mas que raio de monstro é este aqui? Ele é muito forte. Nós vamos atacá-lo todos em conjunto. É a melhor tática. Já era essa a minha ideia. Vamos atacar em simultâneo e andar de um lado para o outro para o confundir. Muito bem, vamos! Tentar seguir tantos movimentos ao mesmo tempo deixou-o confundido. Muito bem. Agora! Como é que é? Ele consegue acertar nos 5 mesmo quando se estão todos a deslocar àquela velocidade louca. Aquele monstro tem um dom incrível para conseguir perceber onde é que cada um se encontra com aquela rapidez. Ah! A equipa do Son Goku está a apanhar! Eles estão em apuros! Malda! Estão todos bem? Sim. Mais ou menos. Eu também estou bem. Será possível que ele consiga identificar as nossas energias com tanta facilidade? Não é isso. Eu e a 18 não. Não temos o mesmo tipo de energia que vocês têm. Mas então, como é que ele... Ele deve emitir ondas de ultrassom, como os morcegos ou os golfinhos. Ele faz isso com aquelas coisas em forma de ouvidos. Ele deve usá-las para conseguir detectar facilmente a nossa posição. O que vem aí não é nada bom. Cuidado, eu acho que ele está a preparar alguma. Papá! O quê? O soco teletransportou-se? Eu tenho o poder de teletransportar os golpes. Ele é mesmo extraordinário. Um ataque verdadeiramente magnífico. Cachalote, atrás de ti! Freezer! Desculpem, parece que o meu pé agiu por conta própria. Tu salvaste-me, Freezer. Se não me tivesses dado um pontapé, tinha sido uma bela queda. Eu peço desculpa por ter usado uma certa força bruta. Eu já estou morto. Se tivesse sido eliminado, isso poderia trazer diversos problemas. Não é preciso pedir desculpa. O pontapé também não foi assim tão forte que fizesse grande mal. Ei, será que também nos podias dar uma ajuda? Querem a minha ajuda? Lá vem ele. Ena. Muito fraco! Tu queres esmagar-nos, é? Tu estás a vir atrás de mim por achares que eu sou o elo mais fraco. Se é assim que estás a pensar, eu não te vou perdoar. O que é que ele estará a pensar fazer depois de nos apanhar? Dezoito! Eu não quero acreditar que ele está a pensar em engolir a 18. Que mal! Sai já daí! Isto não pode ser verdade! Dezoito, estás bem? Será que te consegues pôr em pé? Sim, tu salvaste-me, foi? Dezoito, tu estás bem? Sim. Ainda bem, foi por pouco. Se ele tentar derrubá-los da arena, os colegas vão fazer de tudo para ajudar. Comê-los parece-me muito bem. Tu achas que é hora de o elogiar? Não é só força e velocidade, ele também usou uma série de técnicas. É mesmo um inimigo complicado. Agora Agora o resto é contigo. O que é que tu vais fazer? Tu adoras este tipo de cenas humanas, não adoras? 18! A Guerreira 18 está eliminada. Agora o Universo 7 só tem 5 representantes. Peço desculpa, acabei por perder. Sim, mas eu desisti logo no início do torneio. Se comparar comigo, tu lutaste bastante mais do que suficiente. 17, olha que eu caí para te salvar. Por isso, livra-te de perderes. Maninho, conto contigo. Muito bem. 17, estás bem? Tens alguma ferida? Não, eu estou bem. Temos de dar tudo para compensar a 18. Sim, sim, é essa a ideia. Ah, ele abriu as asas e começou a voar. Que fixe, tem asas e consegue voar. Ele também consegue fazer aquilo? Aquele patife vai fazer a arena estremecer para nos fazer cair. Não podemos deixar isso acontecer. Pessoal, vamos lá! Vamos! 17! O que é que estás a fazer? Aguentem, por favor, eu vou tentar acabar isto! 17! Mas não é possível! O reator de energia dele foi danificado! É a nossa oportunidade! Força! Universo 7! Vamos! Pessoal, só mais um empurrão! Vá lá! Não é preciso pedir desculpa. O resultado não foi o mais desejado, mas vocês fizeram um bom trabalho, Dr. Paparoni. Todos os guerreiros do Universo 3 foram eliminados. Assim, é a derrota total. Então, por isso, todos no Universo 3 serão completamente destruídos. Sim! Vamos aceitar o destino que nos calhou em sorte, sem arrependimento. Hã? Hã? Obrigado por tudo! Adeus! Esmagar! No fim é que ele aparece. Dezessete! Foi graças a ti! Tu safaste-nos! O que tu quiseste foi ficar com os holofotes só para ti. Tu percebeste onde é que era o reator de energia dele, certo? Foi só uma intuição enquanto Android. Foi preciso raciocínio rápido. Freezer, é verdade, tu juntaste-te a nós. Temos de te agradecer pela tua ajuda. Foi um mero acaso. Mas agora vocês estão em dívida para comigo. Parece que não temos mais nada para dizer uns aos outros. Muito bem, finalmente decidiram aparecer. Então vocês gostaram do sabor da nossa última vitória. Ataquem-nos que o resultado será sempre o mesmo. Isso é o que vocês pensam. O Universo 3 foi apagado. E atualmente estão apenas dois universos em competição. Quem irá sobreviver a este torneio? O Universo 7, liderado por Son Goku, ou o Universo 11, liderado por Jiren? Faltam 9 minutos para terminar e o Torneio do Poder entra na fase final. Sou eu, Son Goku. Neste momento, só o nosso universo e o universo 11, liderado pelo Jiren, estão em competição. O Vegeta está envolvido numa luta desesperada com o Jiren. Vegeta, nem mesmo um guerreiro como tu consegue vencer o Jiren facilmente. Aumenta o teu poder, vai além dos teus limites. No próximo episódio de Dragon Ball Super, colocando o orgulho em jogo, Vegeta desafia o mais forte. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.